Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para que desde o início deste curso, eu adverti que a matéria que eu ia lecionar aqui se dividia basicamente em duas partes. Por um lado, tem os conteúdos filosóficos, históricos, Então vamos lá. Boa noite a todos. morais, psicológicos, etc. Por outro lado, tinha uma série de aulas que se referiam a técnicas e métodos da vida intelectual. E que estas, evidentemente, tinham muito mais importância do que qualquer outra coisa que eu dissesse, mesmo porque tudo mais que eu ensinei aqui foi descoberto através desses métodos, tá certo? Portanto, eles têm uma validade, uma aplicabilidade geral, e os outros assuntos não, depende do contexto, depende do momento, depende do interesse de cada um, etc., etc. E eu vejo que justamente estas partes foram as que menos exercendo influência. Então, muitas ideias minhas, opiniões minhas, elas se disseminam facilmente, se impregnam na cabeça das pessoas, até com uma velocidade, com alcance muito maior do que eu poderia esperar. Mas o principal, que é, vamos dizer, os fundamentos da vida intelectual e a formação das pessoas para a vida intelectual, isto não pegou ainda. Não pegou mesmo, né? Eu vou lhes dar um exemplo. Eu me lembro de ter citado aqui uma frase do Max Weber que dizia: ninguém pode jamais se tornar um cientista social se não tiver um conhecimento histórico comparativo das várias civilizações, será suficiente. Isso é uma coisa básica, básica, porque sem isto você não tem senso das proporções. Você dá importância a picuinhas. Tá certo? Você olha uma formiguinha, fica espantadíssimo, e tem um elefante à sua frente, você não percebe. Tá certo? Então, nós não nascemos com o senso das proporções, nós nascemos com a capacidade de desenvolvê-lo, mas não nascemos com ele. Nós temos que treiná-lo, vamos dizer, pela observação, comparação dos fatos e pela experiência adquirida. Tá? Então, é evidente que esse conhecimento histórico comparativo, ele se refere sobretudo ao conhecimento, à história das culturas respectiva, não necessariamente a história político-militar, que também está inclusa, tá certo? E também eu me lembro de ter explicado várias vezes que o começo de qualquer estudo é a formação da sua bibliografia. Ou seja, antes de você começar a estudar qualquer assunto, começar a investigar ou pesquisar, as pessoas adoram pesquisar hoje, né? Pesquisar fontes primárias, etc., etc. Pois fonte primária virou outro fetiche, é que nem argumento ad hominem. Eu me arrependo de ter falado de fontes primárias, porque agora todo mundo tem fontes primárias, né? Eu nem descobri um bilhetinho do namorado do Napoleão Bonaparte, é fonte primária, né? Então, antes de você começar a investigar essas coisas, você precisa ter ideia do campo onde você vai se meter. E o campo é dado pela bibliografia existente, isto é, pela história do desenvolvimento das várias investigações e questões, ou a história dos vários status questiones que tem ali. Certo? Isso aí só se adquire com investigação bibliográfica prévia, ou seja, antes de você começar a ler esse livro ou aquele outro, você arrumar um bom guia bibliográfico, um bom dicionário bibliográfico, tá certo? Do assunto, e você ter uma ideia, por assim dizer, quantitativa do assunto em que você vai se meter. Por exemplo, ah, quero estudar sociologia. Fala, muito bem. Então você começa por formar a bibliografia sociológica. E dentro dessa bibliografia você vai ter que aprender, tá certo? Não só pela prática, mas pelo ensino recebido dos próprios livros. Você vai ter que aprender a distinguir quais são as obras, os momentos fundamentais do desenvolvimento dessa ciência e quais foram, vamos dizer, os efeitos secundários. Você, é como distinguir, por exemplo, os mestres e os discípulos, quem descobriu alguma coisa, tá certo? E quem copiou, se aproveitou daquilo, etc., etc. Você vai ter que fazer a topografia. Quer dizer, a bibliografia extensiva é o primeiro passo, a topografia é a segunda. Não é isso? Então, por exemplo, ah, eu quero estudar sociologia, eu li aqui Vilfredo Pareto e Emir Sader. É isso que as pessoas fazem, né? Ou Vilfredo Pareto e Rodrigo Cocô. É isso que estão fazendo, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que a vida intelectual das pessoas é totalmente disforme. É uma coleção de monstruosidades, tá certo? De deformidades, de coisa feia, de estupidez, de falta de visão, tá certo? E se não adotar essa disciplina que eu estou ensinando, vai ser sempre assim. Não tem jeito, não tem como saltar esta etapa. Uma das sugestões que eu dei é, por exemplo, para a formação da sua consciência literária, que é evidentemente um elemento fundamental da consciência histórica, né? Que você começasse por ler a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo e marcar ali todos os escritores e os livros que você ia ter que ler pelo resto da sua vida. Eu fiz isso quando eu tinha 18, 19 anos. E eu estou lendo esses livros até hoje. Eu estou completando a minha cultura literária até hoje com o que eu marquei ali. Que dava aproximadamente, eu acho que, sei lá, 2.000 autores, uma coisa assim. Para você ter ideia do que é uma cultura literária, eu sugiro que você dê uma olhada numa coleção de livros publicados no Brasil, acho que pela Zé Olímpio, nos anos 60, mas em qualquer biblioteca você encontra, que chama Mar de Histórias, organizada pelo Paulo Roney e Aurélio Buarque de Holanda, que são antologias de contos do mundo inteiro. Então, por essa antologia, você consegue imaginar qual é a amplitude de informação literária dos dois autores da antologia. E se você pegasse, por exemplo, o Otto Maria Carpo, eu duvido que houvesse ali algum conto de algum autor que ele desconhecesse. Ou outros críticos literários da época, como Augusto Maier, Álvaro Lins. Então, esta era a amplitude da cultura literária normal na época, anos 60, até anos 60, 70. Então, o sujeito que se metia no ofício literário, ele tinha amplitude de cultura literária para saber onde estava. E sem esta amplitude, você não tem o senso do tamanho, do valor respectivo das várias coisas. Tá certo? Você vai aí, como, sei lá, estou estudando aqui Bach e Pixinguinha, né? Ou Bach e Teixeirinha, né? É assim o negócio, né? Então, esta deformidade, isto aí é endêmico no Brasil. Isto sempre foi assim, fora do círculo literário especializado. Quer dizer que o número de pessoas, o círculo de pessoas cultas no Brasil com quem se podia ter uma discussão séria sempre foi pequeno, muito pequeno e isolado do resto da sociedade. Mas ele existia, hoje não existe mais. Nós, neste curso, nós temos que refazê-lo. Vocês têm que compor essa comunidade de novo. Não há outras fontes. Isso não vai sair das universidades, não vai sair das igrejas, não vai sair dos clubes, dos partidos políticos. É só nós que estamos trabalhando nisso. É só nós que percebemos o problema e só nós estamos nos dedicando a fazer isso. Se não refizer isso, o resto é tudo perda de tempo. Inclusive, assim, vamos eleger o Bolsonaro. Inclusive a intervenção militar, inclusive o que mais você queira, né? Porque se a vida da sua mente está disforme, não é possível que o resto esteja bonitinho, né? Eu digo, se o sujeito é burro e louco, o que você espera que ele faça de bom, né? Não vai sair nada. Então vamos primeiro curar a doença mental dele e dar um pouco de inteligência para o bicho. É isso que eu estou tentando fazer, né? Agora, de tudo o que eu fiz, eu não comecei a dar palpite, sobretudo na política nacional, antes de eu ter feito uma série de trabalhos sobre assuntos muito mais importantes. Eu fiz o livro sobre a teoria do Império, Jardins das Aflições, eu fiz o livro sobre Aristóteles, que vocês me desculpem, mas é sem dúvida um marco na história dos estudos aristotélicos, segundo os estudiosos, é algo que realmente abriu um horizonte totalmente novo nos estudos aristotélicos, indo muito além dos meus antecessores, como Chaim Perelman e outros, né? Eu tinha já realizado um estudo sobre Mário Ferreira dos Santos, que propiciou, vamos dizer, a retomada, a redescoberta desse grande filósofo. Eu tinha desenvolvido uma série de trabalhos de ordem teorética, como a questão das 12 camadas da personalidade, a questão o trauma de emergência da razão, a questão da própria definição da psique, ou seja, um monte de trabalhos teóricos que não são nada, se joga fora, tá certo? Tanto não são que você vê, olha, esses dias, próximos dias, vem aí o professor Wolfgang Schmidt para discutir o quê? Né? Para discutir a política do Lula? Para discutir a eleição do Bolsonaro? Não, para discutir essas coisas. Né? Agora, é evidente que quando isso chega no ouvido da mídia, né? Já dizia o Mário Vargas Llosa que a mídia é uma máquina na qual entra um homem e sai um hambúrguer. Né? Então, eles transformaram no hambúrguer e criaram o Olavo à sua imagem e semelhança, que é o guru da direita. Digo, ora, em primeiro lugar, se eu fosse o guru da direita, que direita não estaria tão ruim como está? Segundo, eu não posso ser guru de organizações com as quais eu não tenho nenhum contato. Terceiro, tem um elemento que as pessoas esquecem, elas julgam as coisas assim pela aparência e nem lembram do contexto. Tudo que eu escrevi sobre política nacional, tudo, 100%, eu escrevi no exercício da minha função profissional de jornalista. Eu não estava escrevendo aquilo porque eu gostava de escrever. Eu era um jornalista, eu tinha uma coluna, um jornal, tinha no Jornal do Brasil, tinha no Globo, tinha na Zero Hora, depois tive no Diário do Comércio. E, evidentemente, eu tenho que abordar os assuntos que são do interesse da pauta jornalística. Eu não posso ficar toda hora escrevendo artigos sobre Kant, sobre, né, as formas platônicas, sobre a teoria da abstração e Aristóteles. Não posso fazer isso. Então, tem que escrever algo que seja do interesse da distinta redação. E por isso mesmo escrevi um monte de coisa sobre política nacional. Só por isso. Se eu nunca tivesse sido jornalista profissional, provavelmente nem teria dado algum palpite sobre a política nacional, que é um assunto demasiado miserável para me interessar e pelo qual eu só me interesso por pura caridade, por pena de você ver um país desse tamanho, 200 milhões de pessoas, tá certo? Se enredar, tá certo? Em problemas e dificuldades, pueris, e se sair mal sempre. Quer dizer, ser, como dizia um amigo meu, o Brasil é exemplo de tudo que não se deve fazer. Eu digo, ó, tendo a possibilidade de fazer algum treco errado, o brasileiro fará. Tá certo? Então, é um monumento à inépcia universal. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Não é isso? Então, a gente fica com dó e acaba querendo dar uma ajudinha. Então, desde o início eu também me informei. Olha, o problema do Brasil não é esquerdismo, gente. O problema do Brasil é, em primeiro lugar, o desprezo pelo conhecimento, que sempre foi endêmico na sociedade, com a diferença que antigamente tinha uma pequena elite intelectual que não era assim. Hoje não tem mais. Hoje, os membros que se pretendem membros da elite intelectual, os que substituíram a geração anterior, eles padecem do mesmo desprezo ao conhecimento. Todos eles. Todos eles são argumento de ignorância. Eu nunca ouvi falar disso, portanto, não existe. Todos são assim. Então, é evidente que esta imagem do guru da direita é multiplicada pelo fato de que muitas pessoas leram os meus escritos com os mesmos olhos da mídia, com o mesmo critério de importância da mídia. Então, o que ele está dizendo da próxima eleição? O que ele está dizendo do PT? Assim. E cada um deles virou um guru da direita. O Brasil está repleto de gurus da direita. São pessoas cuja produção intelectual é nula. Nunca fizeram uma porcaria de uma contribuiçãozinha, tá certo? À história, à sociologia, à filosofia, à literatura, a nada. Então, quando eu digo o seguinte, eu não vou discutir com pessoas que não são autores de pelo menos três ou quatro livros. Por quê? Não há discussão intelectual séria sem esta retaguarda. Não é possível. As pessoas não falam o mesmo idioma. Se você já foi testado, pelo menos é, sei lá, autor de uma tese de mestrado, doutorado, pelo menos isso, tá certo? Que, para o meu ver, a meu ver, e no, quer dizer, na escala brasileira é uma bela porcaria, mas se não tem pelo menos isso, então não dá para ter uma discussão séria com você, por quê? Nós sabemos que você não conhece o status questione, você não tem um conhecimento histórico comparativo, e o seu padrão de atenção é assim, é anárquico e se dirige a qualquer mosquitinho que esteja voando no ar. Você vê um mosquitinho. Tem uma aluna minha, que é minha aluna há 20 anos, Ele fala: ah, eu li esse negócio do Bonifácio e estou aqui perplexa, chocada, traumatizada. Eu digo: por quê? Hã? Se você me dissesse: olha, o Zé Bonifácio matou a mãe. Eu digo: e daí? Hã? Qual é a importância disso na história da humanidade? Hã? Nada. Como é que a pessoa pode ficar chocada com isto? Isso é total falta de hierarquia. Hã? Se você chegar para mim e dizer: olha, nós descobrimos que a aritmética elementar não funciona. Eu digo: opa, aí é grave. Hã? Então, descobri que a teoria quântica está toda errada. Falou: opa, isso é uma calamidade. Hã? Agora, picuinhas da história de um país periférico de 200 anos atrás chegar a chocar uma pessoa de algum treco muito errado. Então, o pior, quando a pessoa não tem uma escala de valores bem montada, o que só é possível mediante este conhecimento comparativo, então ela se apega, vamos dizer, a fetiches verbais que expressam os seus valores subjetivos do momento. Então, por exemplo, são valores às vezes puramente utilitários, pragmáticos e convencionais, que para aquela pessoa começa a ter o valor de como se fossem os 10 mandamentos, ou a lógica de Aristóteles, uma coisa fundamental. E um desses fetiches é o debate democrático. O debate democrático é o supremo valor. Eu digo: olha, para você ter uma ideia, para que serve o debate democrático dentro de um mosteiro? Para nada. Para que serve o debate democrático dentro de um exército? Para nada. Para que serve o debate democrático dentro de uma linha de produção de uma fábrica? Para nada. Né? Para que serve o debate democrático na cozinha de um restaurante? Para nada. Então, isso é, o debate democrático é uma coisa que, em certas situações muito peculiares, muito limitadas, ele tem lá o seu valor, sem dúvida. Né? Mas não é um valor universal. Você não pode submeter tudo a isto. E o objeto teve a cara de pau de dizer que porque alguém falou mal do Zé Bonifácio, eu tinha obrigação de ter um debate democrático sobre isso. Falo: ah, é? Ah, é? Então, olha aqui. Descobriram que o general não sei quantas, não sei das quantas comeu a mulher de Napoleão Bonaparte. Hã? Agora vamos ter um debate democrático sobre isso? Hã? Vocês não têm mais o que fazer, não? Quer dizer, levantar um debate supõe a compreensão do momento, da ocasião, do contexto, do valor relativo, tá certo? E, sobretudo, como dizia Ortega y Gasset, antes de você me propor um problema filosófico, você precisa me provar que isso é um problema de fato. É? Então, é claro que isso aí é um total desvio de foco. Está fora do contexto, está fora do quadro de importância. E, sobretudo, está no momento errado. Por quê? O Mauro Ventura fez um filme, Zé Bonifácio, por inspiração minha, no fim das contas, porque eu insistia sobre o problema da identidade nacional. Eu defino: a identidade nacional é a memória coletiva dos feitos realizados em comum, dos grandes feitos realizados em comum. É isso? E essa memória não existe no Brasil. Aqui nos Estados Unidos existe. Por exemplo, o que você fala, mas se você procurar no YouTube, né, filmes sobre a Guerra Civil, eles não acabam mais. Todo mundo viu esses filmes. Quando você entra numa biblioteca, o assunto que mais tem em qualquer livraria americana é história americana. E dentro da história americana, especialmente a Guerra Civil. Né? Então, quer dizer, o pessoal sabe o que é isto. As novas gerações sabem menos, mas pelo menos a anterior, que está hoje com 20 e poucos anos, já ainda sabia alguma coisa. Né? Então, eles estão informados disso, eles sabem quem foram os grandes personagens. Se você perguntar assim: olha, qual foi o problema que houve entre o Thomas Jefferson e o John Adams? Todos eles sabem. Por que que eles brigaram? Todo mundo sabe. Né? Qual era o problema que estava em questão ali quando apareceu, né, a disputa entre o Norte e o Sul? Eles sabem. Claro que têm opiniões diferentes, mas eles têm o mesmo contexto. Então, isso quer dizer que uma cultura da história nacional é essencial para que haja uma identidade nacional. Se não existe essa memória dos feitos em comum, né, não há identidade nacional alguma. E quando você fala Brasil, está falando apenas uma palavra, bolha de sabão verbal, não significa nada. Você ser brasileiro, nada significa. Nada, nada, nada, nada, é um vazio total. Né? Então, eu falei, bom, essa identidade nacional já houve em outras épocas. No tempo do Getúlio Vargas, eu acho que foi a apoteose do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, foi a apoteose da identidade nacional. Claro que eles aproveitavam isso para os seus próprios fins políticos, nem sempre muito nobres, mas que eles fomentaram, reforçaram o senso de identidade nacional, é uma coisa que não se pode negar. E que isto deu a esses momentos históricos um brilho peculiar, também não se pode negar. E ninguém pode negar, vamos dizer, que os anos 30 com Getúlio, que depois o período do JK, bom, algo de especial estava acontecendo. Isso não quer dizer que você é adepto deles, né? Eu jamais teria votado no Juscelino, tá certo? Nem muito menos no Getúlio Vargas, quando ele foi esse candidato. Nunca, tá certo? Mas, assim como não votaria no Joseph Stalin, né? Tá certo? Mas ninguém vai dizer assim, que o período do governo do Stalin na Rússia foi um governo medíocre. Não, não foi. O homem construiu a União Soviética, meu Deus do céu. Pegou um país falido, transformou uma potência militar que assusta até hoje. Então, teve um brilho. Você pode dizer até um brilho macabro, mas teve um brilho. Tá certo? Então, adquirindo então o senso, vamos dizer, das proporções e dos valores, tem um monte de coisa que você não vai fazer. Instintivamente você não faz. Então é mais ou menos como um jogo de xadrez. Não é isso? O jogo de xadrez a cada momento tem vários milhares de jogadas que você pode fazer, mas um jogador experiente ele afasta 2.000 e tantos automaticamente e sobram 4 ou 5 que ele examina. É isso que você vai aprender a fazer. No que não é para prestar atenção. O que que merece atenção, o que não merece. O que que merece discutir e o que que só um idiota vai escarafunchar e querer um debate a esse respeito. É? Então, veja, nos Estados Unidos, quando surgiu o problema de poder saber se o Thomas Jefferson tinha comido a escrava ou não, esqueci o nome da mulher. Ah, ele comeu a escrava. Na verdade, ele teve um caso de amor com ela. Ele amava a mulher realmente, ficou com ela anos a fio, etc. Bom, isto foi a décima milésima coisa que se descobriu a respeito de Thomas Jefferson. Já sabia tudo Thomas Jefferson, havia milhares de livros a respeito, os livros, os textos dele circulavam, tudo quanto é escola, se lia. Daí, ah, olha, tem mais um negocinho aqui, nós descobrimos, ele comeu escrava. Então aí, claro, isso pode suscitar um debate moral em torno do cara. No fim se viu que ele não estava fazendo mal nenhum a ela, ao contrário, ajudou. Mas, durante o tempo, periclitou um pouquinho, porque não é porque o sujeito comeu escravo que tudo que ele fez pelos Estados Unidos é zero. Isso, ninguém chegou a isto. Agora, no Brasil, não. É assim, é como se ninguém soubesse quem é Thomas Jefferson e aparece um Zé Mané acusando ele de comer a escrava. Pois foi isso que fizeram com o Bonifácio. Ninguém sabe nada da vida do Zé Bonifácio, que foi, de fato, o fundador. Na verdade, o fundador do Brasil foi Dom João VI. Né? E por ter fundado o Brasil, ele foi achincalhado no filme da Carla Camurati, que foi o único filme que fizeram sobre Dom João VI. Então, primeiro você joga o cara no esquecimento. E depois você tira o cara do esquecimento só para lembrar a picuinha e falar do cara. O que que é isto? Isto aí é um masoquismo. Isso aí é, como é que se diz? É um ódio à pátria, é um ódio à identidade nacional. E é evidente que a pessoa afetada disso ela está tão doente quanto o país. Então está nós aqui, eu, Mauro Venturas, bando de gente de boa vontade, fala, bom, vamos restaurar o negócio. Então vamos começar logo com o personagem principal, que foi Zé Bonifácio. Ele disse, bom, deveria fazer também com Dom João VI, com José de Anchieta, com, sei lá, todos os caras que até os anos 30 eram celebrados como heróis nacionais. Nós temos que recordar tudo isso, não no sentido da patriotada, mas no puro sentido histórico. Que, olha, existiu, fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, e este é o nosso passado. Né? Se você perguntar quais são os momentos essenciais na história da identidade nacional, né? Eu acho que são três. A primeira Batalha de Guararapes, né? Onde pela primeira vez os brasileiros se juntaram para reagir a um perigo comum e se saíram muito bem nisso aí. O segundo foi a Guerra do Paraguai, né? Que foi uma mobilização nacional intensa em favor da guerra. Ao passo que na Argentina morreu mais gente na frente de batalha lutando para não ir para a guerra do que na própria guerra. No Brasil não tem ninguém. O povo inteirinho se entusiasmou com a coisa, todo mundo quis colaborar. Então foi um momento de fazer de coesão psicológica nacional. E o terceiro momento foi a Segunda Guerra Mundial, com a nossa pequena, mas honrosa participação. Não é isso? Então esse foi o momento culminante. Bom, pelo menos esse você tem que conhecer, porque é isso aí que vai te dizer o que é ser brasileiro. Não é isso? Mas se você não tem isso, então os episódios da história do seu país, você vai julgar de acordo com se, o interesse momentâneo, subjetivo que você teve por isso ou por aquilo. É? E tem gente querendo até orientar a direita com base nisso. O Brasil está cheio de gurus da direita. É? O cara quando me chama diz, escuta, você quer me nivelar com o L'Oréal Rocha, com o Rodrigo Cocô, com essa gente toda? Você está brincando, moleque? É? Você não tem consciência com o que você está falando, não? Você não conhece a minha obra, não? Você não sabe o que eu fiz? E só porque você me chamou, ah, vamos aqui fazer um debate, chama fulano, Olavo de Carvalho, mas fulano, fulano, fulano. Quer dizer que está tudo no mesmo nível, a mesma coisa. Ah, não, meu filho, o que essa gente diz será esquecido em 6 meses. É? E os meus livros estarão sendo lidos daqui 100 anos. Tenho certeza disso aí. Eu sei julgar isso, sei julgar no caso dos outros, sei julgar no meu próprio caso. Não porque eu me acho lindo, maravilhoso, mas porque eu sei o que eu fiz. É? Eu não tenho que provar para vocês que eu sei fazer aquilo que eu já fiz. É? Então, é inevitável que todo escritor que cai na boca da mídia, se for um grande escritor, a mídia vai reduzir ao aspecto mais banal, que é o que interessa a ela. Agora, você vai se deixar prender dentro dessa malha se você quiser. Então, se você acompanha o meu curso, você vê tudo o que eu tenho feito, e tenho bem feito, e tenho conseguido fazer para despertar e fomentar e fortalecer inteligências, tirar pessoas, vamos dizer, de um atoleiro cultural e abrir para um horizonte imenso. Isso tudo eu fiz. Isso não tem nada a ver com a direita ou com a esquerda ou com o Raigo Parta. É? Inclusive, o esquerdismo no Brasil, o domínio do esquerdismo, ele é um efeito do desprezo pelo conhecimento. Por que você acha que o pessoal votou no Lula? Porque era um ignorante. É? E ser ignorante naquele momento se identificou, né, com a pureza evangélica. Né? São os pequeninos a quem Deus revela aquilo que escondeu dos sábios. Né? Que é a coisa mais blasfema que eu já vi na minha vida. Né? Então, se você quer saber quem é o pequenino ao qual Deus revelou aquilo que ele esconde aos doutores? Eu sou. Hã? Eu sou. Eu saí do nada, nunca passei por uma universidade e estou sabendo que todos os doutores do Brasil não sabem. Isso é o que é? Um milagre de Deus, só Deus faz isso, eu não posso fazer. Hã? Então a coisa está acontecendo na sua frente e você, em vez de ver o que está acontecendo, você inventa uma imagem inversa, caricatural da coisa e acredita nela. Isso é muita doença mental, gente. Não é muita. Né? Então, esse negócio que eu falei do livro do Otto Maria Carpon, não é para você fazer só com este livro. É para você pegar uma boa história de cada uma das disciplinas que lhe interessam e começar a fazer essa lista ontem. Para você ter uma ideia do que você precisaria vir a saber para entender aquilo que você já sabe. É isso que eu chamo mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista dos conhecimentos que me faltam para eu entender os conhecimentos que eu já tenho. Sem isto, nada se pode fazer. Se você não tem ideia, vamos dizer, do horizonte da disciplina que você estuda, e se você não tem ideia das áreas ali que você ainda não ocupou, de você não sabe onde está, meu Deus do céu. Agora, você pode, como todo mundo, você ouve falar de uma coisinha, né, e cria uma opinião sobre um assunto que lhe interessou, mas não quer dizer que seja importante. E você pode até criar um bafafá e dizer: ah, mas eu pesquisei, eu fui na fonte primária, eu li o Gustavo Barroso, eu li o Protocolo do Sábio do Sião, eu estou sabendo, eu tenho inside information. Hã? Mas que palhaçada é essa, gente? Hã? As referências aí que estão em jogo nessa discussão são aquelas que eu tinha no tempo que eu era repórter da revista Planeta, nos anos 70, né? Com 23, 24 aninhos. Então eu estava descobrindo essas coisas do mundo ocultista, esotérico, etc, etc. E eu faço questão absoluta de dizer, tudo que eu escrevi naquela época não faz parte da minha obra, é apenas trabalho jornalístico profissional que tem que ser esquecido, jogado fora, não tem valor, né? Eu digo isso a partir do que eu escrevi. É? E eu considero que esse tipo de discussões é um total desrespeito a tudo que eu estou fazendo aqui. Eu digo, olha, eu não mereço as pessoas dizerem que eu tenho que debater com fulaninho, com Lorival Rocha, com Rodrigo Cocô. Não mereço isso. Eu tenho que debater com o Wolfgang Schmidt, eu tenho que debater até com o Dugin, mas com essa gente não. Hã? Então, para debater com pessoas que estão no mesmo nível, então que me apresentem um trabalho realizado que mostra que eles têm o domínio da disciplina. Hã? Então, por exemplo, o Dugin tem. O Dugin escreveu um livro esplêndido sobre Martin Heidegger. Hã? Ele é um devoto do Martin Heidegger. Eu desprezo Heidegger, mas eu sei que o livro está muito bom, não é qualquer um que escreve. Inclusive, um livro original, não se parece com um livro acadêmico, é um livro muito pessoal dele, né? Então, oh, esse aí não é um Zé Mané. Eu posso até achar que ele é um embrulhão, é um meio charladão, mas ele não é um idiota, né? Então, não é coisa de você se fazer de importante. Ah, agora é só conversa com o senhor doutor. Não é isso. É questão de você assegurar que o contexto intelectual da coisa está atendido, né? Então, por exemplo, eu posso discutir a questão de Martin Heidegger com o Dugin, porque ele sabe quem é Martin Heidegger, eu também sei. Agora, qualquer um pode ter opinião qualquer sobre Martin Heidegger e querer que eu discuta. Por que que eu vou discutir com você? Né? Ah, eu ouvi dizer que o Heidegger era nazista. Eu falei, ele era ou não era? Eu falei, isso não é da sua conta. Cresça e apareça. Nós discutiremos isso quando você souber algo a respeito de Martin Heidegger. Veja, se a filosofia toda do Martin Heidegger não tivesse valor nenhum, que importância teria ele ser nazista? Tem um monte, por definição, o Partido Nazista estava cheio de membros, né? Todo mundo tinha carteirinha dessa porcaria na época. Então a coisa só tem importância porque a filosofia dele tem uma certa força histórico-cultural. Aliás, merecido. Qual é essa força? Né? E no que esse nazismo dele interfere, no julgamento final da coisa? Olha, houve 30 anos de debate em torno disso até aparecer alguns estudos que podem ser reduzidos no título do livro do Emmanuel Fé, Heidegger ou a Introdução do Nazismo na Filosofia, que foi o sujeito que, baseado nos diários do Heidegger, na leitura da obra inteira, percebeu que o nazismo do Heidegger não era um treco episódico, mas era o centro da filosofia dele. Falou, opa, isso aí é grave. É? Isso sim é importante. Agora, os caras levaram décadas para chegar nisso aí. Mais ainda, te digo, a mera pesquisa dos textos do Heidegger não poderia levar a essa conclusão se essa pesquisa fosse feita por uma pessoa que simplesmente não tivesse o tal do conhecimento comparativo, histórico comparativo. porque não tem o peso certo das coisas, não sabe avaliar, não sabe julgar. Então, eu não estou aqui para fomentar a direita e nem para fomentar discussões idiotas, né? Porque o número de brasileiro que está assanhadíssimo para dar palpite e aparecer e ser entrevistado é um negócio enorme, você está entendendo? E eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço o que quiser, mas se eu contribuir para isso, olha, foi uma distração da minha parte, foi sem querer. O que eu estou querendo fazer é despertar inteligências, e desde o início eu falei, criar uma nova geração de intelectuais, não uma nova geração de gurus da direita. Agora, de todas as pessoas que estão dando palpite, a todas elas eu tenho o direito de perguntar, cadê a sua obra? Hã? Quem é você? Hã? Estou vendo aqui, tá aqui, ó. Coleção das obras completas de L'Oréal Rocha, de Fulaninho, de. Né? Ora, porra! Né? E se você não tem a obra realizada, você não tem o contexto. As suas opiniões são coisas soltas. As minhas não são coisas soltas, porque você sempre pode conferir o que eu estou dizendo agora com o que eu escrevi 5, 6 ou 10 anos atrás e perceber qual é o lugar disso na evolução do meu pensamento. Então você pode julgar efetivamente o que eu estudo, se você conhece a minha obra. Se você não conhece, é a opinião. Sua opinião, respeito, não quer dizer nada. E o diálogo intelectual só é possível entre pessoas que se conhecem neste sentido profundo. Né? Quer dizer, eu posso conversar com o Wolfgang Schmidt porque eu li 6 livros dele. Né? E ele leu, pelo menos, os textos que estavam acessíveis. Ele tem uma ideia do que eu fiz. Então, aí dá para sair uma conversa. Se não, não. Agora, eu estou por aqui, de gente que não tem obra nenhuma, não tem contexto nenhum, não tem retaguarda nenhuma, mas tem uma opinião e quer que eu discuta. Por que que eu vou discutir a sua opinião? Vai discutir com a sua mãe. Para a sua mãe, a vida do filhinho dela é uma preciosidade. Meu filho, meu tesouro. Fala, mãe, olha eu, olha o que eu falei, olha que ideia que eu tenho dela. Meu filho, você é demais. Hein? Faça isso com a sua mãe, não comigo. Hein? Tá certo? Eu com isso, meu funcionário, minha família sempre achou que eu era uma besta quadrada e tinha toda a razão. Então, gente, entender esta coisa metodológica, técnica e metodológica, é básica. Eu não estou brincando. Ou você faz isso ou você nunca vai entender o que eu estou dizendo. Você pode entender um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Tá certo? Mas você não está. Vamos dizer, se penetrar no mundo da cultura é como você adquirir uma nova linguagem. E a linguagem do mundo da cultura, que é o diálogo entre intelectuais de primeiro plano. Tá. Esta linguagem, infelizmente, não existe nenhum manual para você adquirir isso. E este curso foi feito em parte para ele ser este manual. Infelizmente, não é uma matéria que possa ser reduzida a regras simples, tá certo? E uniformes, mas algumas sugestões a gente pode dar. E as primeiras são estas. Você, antes de tudo, o quê? O mapa da ignorância. E o mapa da ignorância se realiza através do quê? Do levantamento da bibliografia existente e, vamos dizer, do seu plano de leituras pelo resto da sua vida. Então, pronto, você quer saber sociologia? Bom, eu sugiro o seguinte, tem um livro do Nicholas Timashev, que chama Teoria Sociológica, foi publicado no Brasil, nos anos 70, acho que deve ter reedição. Então ele pega os grandes sociólogos e dá um resumo mais ou menos do que cada um falou. Bom, você pode começar por ali, fazer a sua bibliografia sociológica. É? Agora, digo, você pega qualquer aluno de ciências sociais no Brasil e quantos deles sabem os nomes de todos os autores citados ali? Nenhum sabe. Psicologia, ó. Então, eu tive essa experiência inúmeras vezes. Chegar aluno que vinham de faculdade de psicologia. Então, eu citava o nome dos grandes psicólogos que marcaram a história da psicologia no século XX, os caras não conheciam nada. Né? Só conheciam Freud e Skinner, e olhe lá. Coisa por aí, é? Assim como hoje, você fala em filosofia, pessoal, a filosofia, então é esse menino aí, o Rogério Skylab, dizendo, ah, eu leio Foucault, Nietzsche e Walter Benjamin. Ah, que bonito, a gente lia isso na década de 60. Né? Então, mas para ele é assim, a última novidade. Não tem um garoto que me falou para mim: você não sabe nada de política latino-americana, você não leu As Veias Abertas da América Latina. É um livro assim, na década de 60, 70, todo mundo lia essa porcaria. E depois o próprio autor jogou fora. É. Então, aquilo que você acabou de descobrir é novidade para você. Agora, você não pode julgar, quer dizer, a história do mundo pela história da sua mente. A história da sua mente foi feita aos trancos e barrancos, por acaso. Coisas que aconteceram, coisas que te disseram, livros que caíram na sua mão. Tá certo? E você tem que, nisto aí, como em tudo, você tem que seguir a norma do Augusto Comte: regrar o interior pelo exterior. Né? Regrar a história da sua mente pela história do mundo, história da realidade. Né? Por exemplo, a história da cultura, a história da literatura, a história da filosofia. E daí você começa a entrar numa outra temporalidade, né? Que não é a da sua cuca, da sua cabeça e nem mesmo da sua patota. É só quando você entra aí é que discutir com você vale a pena. Senão, não. Senão, assim, então são opiniões soltas, né, a respeito de coisas que só têm importância para aquele sujeito. E que tem a cara de pau de sair dizendo por aí, né? Então, isto é a total destruição de uma cultura. Quer dizer, eu estou tentando renovar a possibilidade de uma cultura nacional e tem gente, né? E até os caras às vezes me elogiam, falam: não, eu tenho muita admiração pelo Olavo de Carvalho. Por favor, não me admire, não. Não faça isso comigo, por favor. Né? Mais respeito aí, né? Então. E daí vem vender essas porcarias, essas ideias soltas, uma aqui e ali. E não entende que está atrapalhando meu serviço. Porque eu estou aqui querendo botar ordem na mente da pessoa. Ordem significa organicidade. Isso quer dizer que tem um centro, tem periferia, tem organização, tem vida. Tá certo? Não é um conjunto de coisas soltas, né? Uma coleção bric-a-brac de pedaços de coisas. Não é isto. Tá certo? Então, gente, não importa quantos anos você está estudando. Volta no começo e faz o que eu te disse. Né? Começa a formar a bibliografia. Começa a formar, vamos dizer, a ideia da sua vida de estudos pela frente. Começa a formar o mapa da sua ignorância. Você pode julgar a cultura do sujeito mais pelo mapa da ignorância do que pelo mapa dos conhecimentos dele. Porque, por definição, o mapa da ignorância é maior do que o dos conhecimentos. Por definição. Ele é sempre maior. Tá certo? E é só se você tem uma ideia de quais são as zonas obscuras nas quais você não penetrou, bom, aí quer dizer que você está orientado. Porque se você pegar assim, então, o Orlando Villas-Boas quer dizer: olha, o pessoal pensa que índio gosta de mato, índio tem terror de mato. Só o índio experiente, caçador, tá, é que entra no mato, os outros vão lá. Então, o índio experiente, ele sabe quais são as zonas que ele não percorreu ainda. Né? Então ele sabe diferenciar entre o caminho já trilhado e o que tem para adiante que ele ainda tem que descobrir. Agora, quem ficou na tábua não sabe nada disso. O da tábua só tem o conhecimento, ele não tem o mapa da ignorância, só tem o mapa do conhecimento e acha que aquilo é o mundo. Como a tábua é redondinha, ele vai achar que aquilo lá é o mundo. Está entendendo a diferença? Então, você reconhecer, a pior coisa que você pode fazer é reconhecer a sua ignorância da boca para fora. Repetindo assim: eu só sei que nada sei. Não é isso? Eu só tenho dúvidas, não tenho certezas. E tudo isso é da boca para fora. Eu agora escuta, agora faça isso que você está dizendo. É? Mostra que você preza o desconhecido. Porque o desconhecido é o que você vai conhecer amanhã, e o que não conhece ainda, e que vai dar justamente o limite, a fronteira do que você conhece. A fronteira, portanto, o tamanho do que você conhece. Experimenta fazer assim. Pegar, sei lá, pega uma história da literatura brasileira, pega a do Zé Guilherme Melchior, que ele, infelizmente, ele terminou ali no Euclides da Cunha, não fez o segundo volume, mas só com a de literatura do século XIX. Quantos daqueles autores você conhece, quantos autores você leu e quais você não leu, e quais você deveria ler porque são importantes, quais que não precisa ler porque são de segunda ordem e às vezes uma mera referência de duas ou três linhas, aí é suficiente para você já saber o que tem ali. E daí você vai ver o quão é pequeno, é estreito o seu horizonte, em face da realidade. E eu estou falando uma literatura pobre, que é do século XIX no Brasil. Agora, você imagina, por exemplo, sei lá, a literatura anglo-saxônica, que é um oceanos e oceanos, oceanos, oceanos. Não, não acaba mais. Né? Então eu penso assim, quanto que eu conheço disso? Quantos desses autores eu conheço, posso dizer que eu conheço, que eu tenho intimidade com eles? Não chego a 10, gente. Né? É um horror, né? Eu conheço, sei lá, William Faulkner, conheço bem. Joseph Conrad, conheço bem. Né? O T.S. Eliot, conheço bem. Ezra Pound, conheço bem. Dos outros, né? Estou aqui, né? Que nem aquele tarado que tinha no bairro japonês em São Paulo, chamado Tanaka. Comia os menininhos. Deixa eu perguntar para o japonesinho: conhece Tanaka? Ele abriu os olhos e falou: só Deus lhe fará. Então, o resto eu estou aqui que nem Tanaka, conheço só Deus lhe fará. Entendeu? Então, eu tenho a ideia da extensão da minha ignorância no que diz a respeito à literatura anglo-saxônica. Eu sei o que falta saber. Por exemplo, eu estou aí com as obras do Dr. Samuel Johnson, faz 10 anos que eu comprei, estou esperando para ler até hoje. Quer dizer, eu sei que aquilo é vital. Né? Então, é um pedaço da minha ignorância que está, como se diz, pulsando, dizendo: ah, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Né? Tem outras coisas que eu não vou ler nunca. Não é isso? Então. Bom, deu para entender? Vocês, por favor, sigam esta receitinha. Tá? Então tá, semana que vem conversamos de novo. Hoje também não vai ter perguntas, desculpe. Até a semana que vem, muito obrigado.